Ele chegou para assumir o comando da cabine com o seu talento carismático que conquistou a família Saudade, com a sua voz inconfundível. Com a sua voz inconfundível. Ora, Cubi, Cabo Soldado! DJ Paulinho Boy. Eu! Paulinho Boy. Paulinho Boy. O covarde da saudade. Ah, essa não, covarde! Ele está de volta para trazer alegrias aos nossos seguidores do Trem da Saudade. Vamos lá, covarde. É hora de dar o show. Bora, Chitão! Toqueiros da saudade já DJ Elias Batidão. Os justiceiros da saudade. Bora, Gostinho, bora. Quero saber onde está você. Será que estás sofrendo assim como eu? Assim como eu. A noite vai e o dia vem, e a dor só aumenta. Olha o DJ Fábio de Magabaixa com a gente também. Manda um abraço aí, meu grande amigo particular. Vai fazer uma cara que eu não via ele. Meu amigo Pipoco de longas datas. Hoje ele tá no berço, é Pipoco, parabéns pra você, meu irmão. Quero encontrar você. Me diz onde está você, Pipoco. Me diz onde está você. We'll be right back. O trem da saudade. Tô no Mineirão, o trem da saudade, relembrando aqueles momentos entre nós dois. Vem pro Mineirão. Olha a Leidiane, tá com a gente aí. Cadê a Bini? Curtindo. Carreira só, hoje. Fossemos um casal feliz, como tenho vontade. Cabo Moisés, o valor. Eu queria estar junto de ti. Chame, negão. Te dar um beijo ardente com sabor. Mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. Adelson Chaves, aparece aqui no flash. Pensando aqui no trem, rapidão. Vou dizer adeus, já bate uma saudade. Edilene e o Carlinho. É quem insiste nesse. Esse casal da maior valor de andar de trem. Tira o chapéu, olha. Vou embora para sempre. A Guina Deide e a Neguinha Divulgações. Me deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. O trem! O trem! Amores nos deixarão uma. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Que ficam assim no coração da gente. É o tal de Arrocha! E se juntar. Todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros, ainda não vai dar nem a metade do que eu sinto aqui. Tenta somar, e se for pouco resultado, junta todos os estados, ainda conta o mar. A Nina, e agora dá. A senhora ocupou a sua agora, né? E aí? Esse moleque aqui é sangue bom, olha. Toma o valor, meu amigo ocupou a sua. Um abraço aí, o Cabo Moisés, meu xará, meu grande amigo, camarada, o Cabo Rogério, o Sargento Moura e também o Sargento Aulo. Passa chover, valeu. Poder contar os pingos da chuva. Cabo Oeste só na retaguarda. Eu te amo pra você, depois de tudo sai na janela pra ver. Quer que eu faça chover, pra poder contar os pingos da chuva. E ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo sai na janela pra ver. Eu tô em cada luz que São Paulo acender. Banda 007. Cara, essa música ficou porreta na versão do Arrocha. O porta-retrato no Arrocha, olha aí. Parecia um sonho, a gente fica junto, andar a pé na chuva, sem medo de amar. O trem da saudade. Mais tarde de domingos, da mágica manhã. Bora, Justiceiro! Aceita que. Meu amigo Léo da Saudade Moderna. Também não poderia esquecer desse cara que eu tenho um carinho muito grande. Vamos lá! Ouvi meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo, eu não sei me controlar. Léo, o homem da saudade moderna. Não dá, ficar sem você não dá. Maria da tribo! Bora, Dilson, Grace! Não, da Grace eu sei. Aceita que tudo se perdeu. você, igreja. Ouvi meu coração pedindo pra você voltar. Vai passar. Rosângela! Obrigado, Rosângela! Tempo eu não sei me controlar. Vamos lá! Não dá. Ficar sem você não dá. No porta-retrato, a gente se abraçava. Momento que ficaram difícil de esquecer. Chama, eu volto pra você. Olha, Magrela! E tá que tudo se perdeu. Fala, Magrela! Bebe gacho! Cadê o Jailson? Ouvi meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo, eu não sei me controlar. Não dá. Alô? Ficar sem você não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. A gente vai parabenizando aí nossa amiga Lúcia, que tá no berço hoje, olha. Vai! Banda 007. As flores que você mandou, não pense que já vou lhe perder. A gente recebe muito carinho também, gente. A rapaziada de Matins Pinheiro está aqui com a gente hoje, recordando. Seja todo bem-vindo, tá, gente? Tá confirmado o trem da saudade. É na festa dos veteranos. 18 anos de tradição. Dia 8 e 9 de setembro, lá em Matins Pinheiro, município de Maracanã. Bora, parte, bora! Flores não sabem chorar. Bora, parte na área. Não vão perdoar seus erros a me amar. Flores não sabem amar. Flores não sabem chorar. Flores não vão perdoar seus erros a me amar. Ei, DJ Paulinho Boy, aqui é Vampira, meu gato. Fala, vampira! Banda 007. Cadê o Neneco, hein? Hoje eu quero teu corpo, tá, bebê? Cadê você, meu amor? Olha, vereador, quer beijar tua boca, galera? Todos a vampira! Os meus segredos, Leandro! Galvírio! E também a Suelen, obrigado, olha! Príncipes sei que não existem, mas em você acreditei. Me entreguei por inteira. Te amei e a mais ninguém. Meu coração machucado desacredita em você. Minha amiga Rosângela. Também o Aloysio. Bora, Aloysio! Você mandou. Não pense que já vou lhe perdoar. Uma lua e um bom champanhe vão faltar se eu aceitar essas flores que você mandou. Não pense que vão fazer eu esquecer as lágrimas que derramei por você. Flores não sabem amar. Flores não sabem chorar. Flores não vão perdoar seus erros a me amar. Flores não sabem amar. Flores não sabem chorar. Entre ser a sua amiga e não ser nada, prefiro ser nada. Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? E aí? Me fala, como é que vou pegar a sua mão? Bora, cabe Mojés! Te levar. Dos caras que eu fiz amizade aí pela passagem, curta a passagem lá pelo Tupira Mar Saudade. É o cara que respeitou e admira muito o trabalho do DJ Paulinho Boy. Bora, calma, meu Jean! E a você me chamar pra conversar debaixo de... Um abraço aí pro Rômulo, O Gavinho e a Regina tá com a gente. Vamos lá. É esse dia aí, é justamente esse dia que eu não quero que aconteça. Então sua amizade me esqueça. E quando você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. Toda vez que você me disser oi, pessoal, Valdo, chega aí. Responder só oi, com meu peito gritando te amo, te amo. Te amo. Banda 007. Entre ser a sua amiga e não ser nada, prefiro ser nada. Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que vou pegar a sua mão e não poder te levar pra casa? Bora, gente, sexta-feira, o trem da saudade chega até Bragança de volta, lá no terraço. Sábado, Vila dos Neves, comemoração de 98 anos. Vai ser uma linda festa, olha. Aí domingo, domingo, Ciro de Benevides, lá no Lacraus. O trem e a carroça. É esse dia aí, é justamente esse dia que eu não quero que aconteça. Então sua amizade me esqueça. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. E quando você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. Também mandou o maior valor, os justiceiros da saudade. Tô seguindo o trem direto, obrigado. Anderson Costa, ali, tá dando de trem hoje, né, meu irmão? Faz tempo que eu olho pra você, mas você sempre fica me esnobando. Para de pirrar, se vem ficar comigo. Tu vem provar do meu veneno. Sobe no meu corpo, eu tô fervindo. Rapaziada aí de Martins Pinheiro, junta aí com a Magrela, minha amiga Asma e o Jair, bora já já. Vai! Não sei por que você sempre foge de mim. Deixa eu te mostrar que eu não sou ruim. Tenho tanto amor guardado no meu peito. Com essa equipe eu sei que eu vou. Justiceiro! O justiceiro da saudade eu vou. Eu quero te agarrar, meu bem. Ou chega mais pra perto, vem, vem. Vem pra cá pro trem. O justiceiro da saudade eu vou. Eu quero te agarrar, meu bem. Ou chega mais pra perto, vem. Os justiceiros da saudade. Carinho também, minha amiga Neguinha. Aqui vem dando aí, cara. Percebe o aí. uma força danada aí nas redes sociais, né, Neguinha? Quero agradecer a você pela força aí, tá, minha? Muito obrigado, continue assim. Que Deus te abençoe. Obrigado aí por compartilhar. Vou postar a nossa marca, Mineirão. Alô, Neguinha! Olha aí, justiceiros, no telão do trem. A logo de vocês aí no telão. Sobe no meu corpo, eu tô fervindo. Olha aí, Nilson! E se eu te falar besteira no ouvido? Não sei por que você sempre foge de mim. Deixa eu te mostrar que eu não sou ruim. Tenho tanto amor guardado no meu peito. E dá só um pedacinho da equipe, olha. Imagina se tivesse completo. Com essa equipe eu sei que eu vou. Também os motoqueiros da saudade aqui com a gente, o maior valor dessa galera. Sonhada, ela é muito. Valda, Kátia. Quando está na festa, gosta de. A Josi com a gente também, obrigado. Ela tá solteira. Alô, Maria da tribo! Lá no Dubirabá. Final de semana, curte junto com os amigos. Quem será que vai ganhar seu coração? Aqui na festa do Mineirão. Quem será que vai ganhar seu coração? No trem da saudade, Mineirão. Chega, Bilu! DJ Elias Batida! Alô, corretora! Pra relembrar! Vai! Do Letrão. Agora, Hermes, é valendo, bora! Dançar a dança que é sensacional. E eu me pego nesse vai e vem. Coxa com você, meu bem. Hoje eu vou dançar com os acorrentados do trem, fazendo movimento. Hoje eu vou dançar com os acorrentados do trem, fazendo movimento. Banda LP. Herbert, o homem do Detran. Fazendo movimento. Hoje eu vou dançar com os acorrentados. Aqui você recorda. Aqui você viaja nos trilhos da saudade. Mineirão. Saudade tem nome no Pará. Mineirão. Sente só. Chegou a hora! Covarde chegou! Seu olhar, mesmo assim, ela me abandonou, zombou do meu amor, e a seus pés eu implorei. Fica comigo, meu amor. Pai d'égua. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Nosso amigo Anderson Crocha está aqui com a gente hoje também. Anderson, um abraço a você, tá, meu irmão? Saudade com trem. Amigo DJ Alexandre, também o André e o Cabo Mendes. Paulinho é sua primeira dama, olha. Eu nunca amei assim. Me vira do avesso, me vira do avesso. Acende um desejo. Deixa o Bilu, chega aí, Bilu. Vira no calor do teu beijo. Cadê você, Bilu? E me enrosca todo em você. Depois me leva à loucura e sente. DJ Paulinho Boy. Quero, perde o juízo. Depois me envolve com teu sorriso. A porta do mundo e depois eu jogo tudo pro alto, só deixo nós dois. Me vira do avesso. Me vira. Chama atenção no cajeiro aí. Menino. Com gentileza, não chega lá no bordão. Me joga um feitiço. Pela parte de trás lá, tá, gente? Com gentileza, vamos lá. Me prende minha correnta, me escraviza o corpo inteiro. Edilene e Carlinho, este casal gosta de andar de trem. Me mistura no calor do teu beijo e me enrosca todo em você. Depois me leva à loucura e sente prazer. Me vira do avesso, menina. Me vira do avesso, menina. Me joga um feitiço, me faz prisioneiro. Me prende, me acorrenta, me escraviza. Amigo Jajá, Jailson, um dos caras que eu tenho o respeito e o carinho muito grande. Está aqui com a gente hoje, matando a saudade do Tremideirão. Ele e a sua esposa, Asma. Me aquece devagar, me acalma. É. Me mata mais, me faz delirar. O papai da Carol. Da Carol, é? É isso. Léo da Saudade Moderna. Vira do avesso. Bora, meu irmão. Menina, vira do avesso. Menina, vira do avesso. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. É a hora do cara descolar o peludo, é agora, hein, meu irmão? É, vamos lá! Viva esperando. O trem da saudade. Nesse quarto tão vazio. Fala os pensamentos. Pensamentos. Lindos momentos. Apaga o vento. Sussurra seu nome. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber que diga pra. Amiga Sônia, 1 e 2, olha. Coisa boa, obrigado. Viva, espera, o valor. Voa o que eu quero tanto, que fugiu de mim. Um dia de verão, grande a tristeza que de noite me acompanha, sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. Olha os pensamentos. Paulinho Boy! DJ Paulinho Boy! O covarde da saudade! Seu nome! Bora, Paulo! Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber que diga para mim onde ele se esconde. Anota aí na agenda. Sexta-feira, o trem da saudade em Bragança, tá, gente? Tá no terraço. Sábado, o trem da saudade em Vila dos Neves. 98 anos. Comemoração por lá. Domingo, Lacraus Benevides, o trem e a carroça. Rapaziada de Martins Pinheiro com a gente, obrigado. Vamos lá, vamos lá. Oito e nove de setembro, confirmado o trem Martins Pinheiro. O trem. Abri a janela e o sol nasceu. Abri a janela, o sol nasceu. Um novo sentido de iluminar, de reluminar. Um novo sorriso sucedeu, um novo sorriso sucedeu. Com seu jeito simples de me conquistar, de me conquistar. Se você ainda... Alô, DJ Paulinho Boy, mano, olha aí, covarde, quem chegou? Quem, quem, coronel? Tem momento. Ah, o DJ Pedrinho, saudade do Cui, olha só. Pra depois, Esse cara arrebenta, é Herbert do Detran. Rapaz, tá faltando uma mulher pra dançar com esse cara. O cara dança muito, olha. E um sorriso esperando. Bora, Deise. Pra depois, pra nós dois. Ano, o homem que trouxe o Mineirão aqui com a gente, obrigado. Toda essa rapaziada com a gente aí. E Alexandre! Bora, Alexandre! Abri a janela e o sol nasceu. Abri a janela e o sol nasceu. Um novo sentido de iluminar, de reluminar. Um novo sorriso sucedeu. Para os justiceiros da saudade, a Grecia, a Rojângela, meu amigo Nilson e a sua esposa, obrigado, hein? Léo da Solange Moderna e a Maria também ali, olha. Se você ainda me ama, ainda me ama. Tem momentos tão felizes pra nós dois, pra depois. Quantas vezes você me chama, você me chama. Para o Romo na comitiva lá de Marudá. Com a gente, obrigado. Piso, esperando pra depois, pra nós dois. Pra você que tá com o coração fechado, olha aí. Abra o seu coração. E deixe o amor entrar. Eu tenho muito em mim. Obrigado aí. É todo para. Galera aí do União, o seu presidente, o seu Luiz e a dona Rai. Só que não tem, obrigado, olha. Vai desperdiçar essa linda emoção. E é a emoção de amar. Não me dê. Um abraço do beijo especial aí. Do maior caceteiro do estado do Pará, meu parceiro Beni, que tá lá no fundão, tá curtindo só da manhã da aranha. Obrigado, meu parceiro Beni. Sabe que você é considerado do pretinho, hein, meu irmão? Bora, Beni! Eu tenho pra lidar. Pode fazer uma visita, hein, caceteiro? Muito amor e paixão. Só quero que me deixe entrar dentro do seu coração. Ele está de volta no trem da saudade, DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. O covarde da saudade. Abra o seu coração e deixe o amor entrar. Eu tenho muito em mim. E é a amiga Leite Anne. Linda. Dá o valor. Bora, Leite! Se disser. Essa linda emoção, que é a emoção de amar. E não! Não me deixe escapar. Eu sou uma chance em mil. Sempre estive. Os motoqueiros da saudade! Mas você nunca me viu. Eu tenho pra lhe dar. Os motoqueiros da saudade já estão andando de trem. Não me deixe escapar. Bora, Maria da tribo! Hoje à noite. Gelo Han, lá de Marudá, olha só. Bora, Lohan. Vou te levar. Suba o campo e as flores, tem mais Olha a gente já circulando aí no salão. Nosso parceiro Bilu. Bilu do trem, tá, gente? Já tá batendo as fotos aí da família Saudade, detalhe. É de graça. As fotos do trem, tá bom? Aí vai ser postado logo mais nas redes sociais, nosso Facebook. Claro, se o cara estiver dando fuga da mulher, ou se a mulher estiver dando S no marido, te esconde, meu irmão! Deixa você longe de mim. Fica à vontade, gente. Quero teu sorriso sempre alegre. Mas quero que você me leve. Eita, calma, Bojé! Bicha, é com a gente, bora, Bele. Chama considerada. Mais amor, nesse mundo, nós vamos esquecer. Hoje à noite eu quero me perder, de amar você, de amar você. Eu quero ter você comigo sempre. E saiba que daqui pra frente não vou mais deixar você longe de mim. A gente amava jovem guarda e dançava ei, ei, ei, ei. Bora, Atma! Saia cada Magreba. Vez mais linda. E aí? Subia a minha atenção. E numa festa de arromba eu te dei meu coração. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei. Ai, DJ Paulinho Boy, arrasa, meu covarde. Ei, DJ Paulinho Boy, cadê o Neneco, hein? Bate uma foto aqui da Leite. Sentado à beira do caminho. Vamos lá. Eu vivi a esperar. Vai, covarde. Eu te amo. Não cansava de falar. Olhava para o céu azul e o sol sempre a brilhar. De que vale tudo isso? Bora, Carrilho! Ei, Edilene! Longe de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo. A Deise! A Nina! Que me fez te amar. E a Neguinha que é pra Gilo? Longe de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei. Neguinha quebra gelo. Digital. Covarde da Saudade, DJ Paulinho Boy. Meu amor, não me deixe assim. Vem ficar junto de toquei muito isso aqui no compacto. Na época do Diamante Negro, né? E aí? Engraçado, gente, que muita gente pensa que é uma mulher que tá cantando. Na verdade, é um homem. É o compacto, é o Evemar. Essa música é só o filé, é um homem. Só que eu acho que ele esfoga pra trás. É. DJ Paulinho Boy, o compadre da saudade. Ora, dia 14 tem um trem em Peixe Boi, gente. Dia 15 tem um trem lá no Bar Luiz, lá em Bragança, lá no Juquiri. Dia 13 um trem em Salina. É o trem. Paulinho Boy, o covarde da saudade. A mulher fez um serviço bem feito no cara. Ele falou pra ela que jamais ele vai esquecer. Vou esquecer detalhes de nós dois. Não dá pra esquecer, nem hoje, nem depois. Daquele jeito, Léo. Do jeito que você fazia. Vem devagar. As coisas que você dizia. E tudo que o meu coração sentia. O gosto que você trazia. Beijo que me enlouquecia. Seu corpo era lição de amor que eu lia. Bora, Maria! Vem para os meus braços, meu amor. Amigo Benny Cambicha, bora, Guene! Mas volte logo, por favor. Eliana, 100% a loba do trem da saudade. Se ela tá, cara, a parceira dela tem que estar junto. Unicarne, carne uma, né? Daisy, a gostosinha dos acorrentados do trem. Justiceiro Rosângela, a Gleice, o Nilson, a esposa. Para os meus braços, meu amor. Hoje, amanhã ou quando for. Mas volte logo, por favor. Traz pra mim um novo amanhecer. Sua alegria de viver. Pois não consigo te esquecer. Paulinho Boy, o compadre da saudade. A noite já vai e o dia já vem. E eu tô sozinho esperando, meu bem, que não vem. Que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor. Se é uma viagem ao passado que você quer fazer, então embarque no vagão do passado. E no trem. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. E aí, Pedrinho do Cuí, é com a gente também, meu irmão, um abraço. Ela já está aqui. Ele, o baby. Mesmo tendo certeza que ela vai chegar, eu tenho muito medo de chorar. O trem da saudade. A noite já vai e o dia já vem. E eu tô sozinho esperando, meu bem, que não vem. Que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Que não vem. Deixa o Bilu dar um chega aí com o gerente Luiz. Está aqui, mesmo tendo certeza que ela já vai. O gerente Luiz dá valor nessa vinheta aqui, ó. Eu tenho. Cadê o neneco, hein? Saudade no trem. Olha e fala, senhora. Quando será o nosso casamento? Quando será o nosso juramento? Quando será o nosso casamento? Quando será? Amigo, bola de fogo aí da cidade Nova Chico. Bola, bola de fogo. Porque, meu bem, eu não consigo viver tão longe de você. Não faça isso comigo e venha logo me ver. Porque, meu bem, eu não consigo. Bora, Jorge! A Kátia e o Valo, tá com a gente, obrigado. Não faça isso. Os motoqueiros comigo. Olha o justiceiro aí, meu irmão! Me ver. Vai! Alô, Léo! Homem da saudade, moderno. Rapaziada de Martins Pinheiro, tá aqui com a gente, vamos lá. Quando será o nosso casamento? Quando será o nosso juramento? Quando será o nosso casamento? Quando será o nosso juramento? Porque, meu bem, eu não consigo. O trem da saudade. Longe de você. Não faça isso comigo e venha logo me ver. Porque, meu bem, eu não consigo viver tão longe de você. Não faça isso comigo e venha logo me ver. O Herbert arrebenta, moleque. Olha só. Vai pra cima, Herbert. Te esperei. Com ternura te esperei. Como ninguém mais esperou. Com carinho e amor no coração. Olha que é o trem aqui do Cabo de Soldado. Que me transformado em noite. Que suportei o açoite. Que cansei de esperar. E hoje? Hoje não tenho o peito vazio. Hoje já tenho outro alguém que com grande amor me fez apagar toda a dor. Hoje não tenho o peito vazio. Hoje já tenho outro alguém que com grande amor me fez apagar toda a dor. Para o trem da saudade e boa viagem. Te esperei, com ternura te esperei, como ninguém mais esperou. Com carinho e amor. Mais uma vez, gente, a gente vai agradecer imensamente o carinho de cada um de vocês. E hoje chega o juntinho pra curtir o trem, abertura aqui, aqui no verão, 40 graus, toda a diretoria hoje, trazendo o trem da saudade aqui, obrigado, tá, gente? Alô, Paulo! Cansei de esperar, hoje não tenho peito vazio. Olha o casal Saldani, também a Lu, só aqui com a gente, obrigado, seja bem-vindo aqui no trem, tá bom? Me fez apagar toda dor. Hoje não tenho um peito vazio. Hoje já tenho outro alguém que com grande amor me fez apagar toda a dor. Vem de cambiça, chama gelo. Alô, Benny! Só faltou o corinho, olha. E é. Vamos lá. Eu só queria ter você pra mim. Mesmo assim, como você é, não importa o que os outros irão dizer. Eu quero você. Isso delicioso, tá cagar. O Vatapá também da Maria. Ali na parte externa, tá, gente? Tá escuro. Mas chega lá só o filé. Já Coringa não vem, mas a Coringuete tá na área, né? Né, Beli? Eu já lhe amei. Tudo isso. A Edilene fala pro Carlinho: eu amo você. Rosângela, a Gleice, isso, esposa, os justiceiros, olha. Cumprir-te com meus beijos e ser muito Paulinho Boy. Respeitado entre os melhores da saudade. Oh no, here I go again, falling in love again. Saudade no trem. Love is like a grain of sand, slowly slipping through your hand. Oh, oh, will I love you? I will always. Will you stand by me always? 'Cause love is like a grain of sand, slowly slipping through you. Olha, gente, daqui a pouquinho a gente faz uma sequência de largante pra quem tá pedindo, tá, gente? Sabe que o Corvaz gosta de tocar saudade. Se me der brecha, meu irmão, eu levo até de manhã. Bora! Daqui a pouquinho a gente rola. Talking that I am. Alô, DJ Pedrinho do Cuí. A música vai de Leila para Beth. Olha só. Vai! Oh, oh, Diane. Oh, oh, oh, Diane. Talking about Diane. Trem da Saudade. Eu gosto aí, moleque. Uma das coisas que eu tiro o chapéu nessa música aí, trepidante, tá, gente? É que o cara que sabe dançar mesmo no ritmo da música faz o caqueado mais ou menos assim, olha. Bem devagar, bem devagar. Have you ever been restless in your bed? Bem devagar. And so lonely that your eyes became wet. Olá, baby! Let me tell you the one thing. Eu gosto do gemido dela, assim, olha, no meu ouvido. Pra recordar. Trem da Saudade. Joga aí, moleque. Aí, Beira, joga logo aí nos... nos justiceiros aí no telão. You've been as constant as a northern star, the brightest light that especialista, Carlino. Só no ritmo da música. Dou de valor de ver o cara dançar no ritmo da música. Vamos lá. I just wanna say this is my way of telling you everything I could never say before. Yeah, this is my way of telling you that every day I'm loving you so much more, 'cause you believed in me. Yeah. Confirmado, 11, sábado, véspera do Dia dos Pais, o aniversário do Carlinho, promoções, vai ser no Recreio essa festa, a volta do trem no Recreio, Chigueirão e a carroça, vai pegar fogo, meu irmão! DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. O trem da saudade. Som no trem, bora! Os irmãos lá de Martins Filheiro estão aqui com a gente. Sejam bem-vindos. Em setembro a gente tá por lá! Equipe Shop Shop! She's a model and she's looking good. Curigué está com a gente também, olha só. Yeah. She plays hard to get, she smiles from time to time. It only takes a camera to change her mind. Camera, she gets Obrigado, cabos e soldado. Tá bom demais, tá pra ideia agora. Trem da Saudade. DJ Paulinho Boy, mais uma vez à frente da nova estrutura de som que vem conquistando públicos por onde passa. O Trem Digital da Saudade. Essa é a máquina da saudade. Mineirão, porque os bons tempos estão de volta. Ah, essa não, covarde! Nossa, DJ Paulinho Boy, que é a vampira, meu amor. Você é covarde mesmo, né? Essas tuas músicas me deixam louca. Reta final. Se você for até Recife, não esqueça da esteira do chapéu, pois as praias e o sol de Recife mas parecem coisas lá do céu. Quando você deixou o Dimas, dá um chega aqui com o seu pai. Ele está à sua procura, tá, moleque? Chega aí com ele. E o artesanato do meu Recife, mas parece coisa lá do céu. Dia 29, o trem de volta aqui no Cabo de Soldado. Encerramento do verão, tá, gente? Tá confirmado. Quanta liberdade, como temor. Obrigado também ao Gil Gingeiro, já saudade. Até o finalzinho aqui com a gente, muito obrigado. Também o Jacó Rendado aqui com a gente. Essa galera sempre dando apoio moral, aparelhagem. Como... Então a gente tem um respeito e um carinho muito grande. Olha só, meu amigo Jajá, tem... hoje ele veio visitar, veio andar de trem. Ele é a Atma. Bora, Magrela. Não esqueça da esteira e do chapéu, DJ Paulinho Boy. Pois as praias e o sol de Recife, dá-lhe Paulinho Boy, são a terra, um pedaço do céu. Pois as praias e o sol. Obrigado, Marlúcia, Michele, obrigado. Ainda com a gente, cadê o Anderson? Alô, Anderson! Parecem. Tá dançando, moleque, né? Coisas lá do céu. Até mentira que acabou o encanto que você exercia sobre mim. Eu era mesmo um escravo teu, mas eu lutava e pedia a Deus pra me livrar da saga. O meu amigo Cabo Moisés, os caras que eu tenho carinho e respeito muito grande, olha só. Eu te adorando tanto. E aí? Eu te amando tanto. Aí, Dalton, chega aí rapidinho. Ava que os meus grilhões eram cordéis daqueles dos fantoches em tuas mãos estava a minha sorte. A vida, a morte e o meu coração. Chamei, mano. Ah, mas agora que eu me libertei, que o meu caminho. Sargento Gomes de Redenção da Guajite. Muito obrigado, meu irmão. Quero voltar pro laço. Alô, pera! Voltar pro teu abraço. Eu sinto. Alô, pera! Falta da tua prisão. Eu te adorando tanto, eu te amando tanto, eu nem notava. Ô, Dalton! E os meus grilhões. Não chega lá com pera. Sabe onde tu botou a logomarca, hein, meu irmão? O cordéis daqueles dos fantoches. Reta final! Ô! Que em tuas mãos estava a minha sorte. A vida, a morte e o meu coração. Ah, mas agora que eu me libertei, é que o meu caminho eu mesmo traço. Ei, DJ Paulinho Boy, hoje esse Mineirão tá o babado, hein, bebê? Tá um escândalo. Ai, gente, aqui é vampira. Ai, eu tô no Mineirão. Ai, esse trem é o babado.